Eu sei ninguém é de ninguém, mas como explicar pro meu peito que cê não é minha, você é do mundo. Antes o que era gente, agora virou um ex-casal sem rumo. Toda noite eu tento me achar e te esquecer, mas é impossível, em tudo eu vejo você. Todo mundo fala supera, como se fosse assim tão fácil. Como é que eu vou seguir faltando um pedaço, se a metade que sobrou aqui? Todo mundo fala supera, como se fosse assim tão fácil. Como é que eu vou seguir faltando um pedaço, se a metade que sobrou aqui tá só o bagaço? Ninguém é de ninguém, mas como explicar pro meu peito que cê não é minha, você é do mundo. Antes o que era gente, agora virou um ex-casal sem rumo. Toda noite eu tento me achar e te esquecer, mas é impossível, em tudo eu vejo você. Todo mundo fala super, como se fosse assim tão fácil. Como é que eu vou seguir faltando um pedaço, se a metade que sobrou aqui? Todo mundo fala supera, como se fosse assim tão fácil. Como é que eu vou seguir faltando um pedaço, se a metade que sobrou aqui? Todo mundo fala supera, como se fosse assim tão fácil. Como é que eu vou seguir faltando um pedaço, se a metade que sobrou aqui tá só o bagaço? Como é que eu vou seguir faltando um pedaço, se a metade que sobrou aqui tá só o bagaço? Essa não sou eu. Essa não sou eu. Me diz o que você faria se o amor da sua vida te traísse um dia e você descobrisse. Me diz o que você faria. Me diz o que você faria. Me diz se você terminava ou se perdoava ou se fingiria que nem sabia. Me diz o que você faria. Cada um dá aquilo que tem. Você me fez o mal, mas nem por isso vou fazer também. Essa não sou eu. Poderia ter saído, ter beijado, ter traído, feito tudo que você me fez. Mas é eu vou fazer também. ela por aí que já me esqueceu. Mas sua cama sabe bem que seu amor sou eu. Nas noites de chuva, cê quer o meu corpo pra te esquentar. Pena que seu coração não quer te escutar. Não tem controle remoto pra tu desligar. Esse sentimento que cê tanto luta pra não demonstrar. Eu não vou entrar na sua lista de amores que não deram certo. Presta atenção, eu tô te avisando aqui de peito aberto. Sinto que é me amar. Pega na minha mão e assume que pro resto dessa vida é do meu lado que cê vai ficar. Seu coração não quer te escutar. Não tem controle remoto pra tu desligar. Esse sentimento que cê tanto luta pra não demonstrar. Eu não vou entrar na sua lista de amores que não deram certo. Presta atenção, eu tô te avisando aqui de peito aberto. Se tu quer amiga Lívia Gonçalves, tamo junto! Neto, meu amor, que maravilha cantarmos essa juntos! Oh, assim. Eu achei seu sorriso no meio da festa. Ele estava lá, escancarado, exposto. Que lindo rosto, daqueles de paralisar. Não conseguia dar um passo em sua direção, mas a voz não embargou, o texto não falhou. Pra cima! E quantos filhos eu quero três. Eu te vi, noivei, te vi, casei. E quantos filhos eu quero três. Eu achei seu sorriso no meio da festa. Ele estava lá, escancarado, exposto. Que lindo rosto, daqueles de paralisar. Não conseguia dar um passo em sua direção, mas a voz não embargou, o texto não falhou. Só você! E quantos filhos eu quero três. quantos filhos eu quero. Só vocês, só vocês, só vocês. E quantos filhos eu quero? Eu quero três. Quantos filhos eu quero? Eu quero três. Essa classinha, bebê. Prepara o chip que é só pedrada. Como é que fala? Eu queria não aprender te recusar. Eu só queria jogar água no teu fogo. Mas lá vou eu de novo. Eu desisto de ser difícil quando lembro que a cama bala o sentimento e que tesão não guarda ressentimento. Eu desisto de ser difícil quando lembro que a cama vale o sofrimento e que tesão não guarda ressentimento. Como é que fala não pra essa boca gostosa? Como é que fala não pra essa foda que é foda? Como é que fala não? Se quem não vale nada, vale a decepção. Como é que fala não pra essa boca gostosa? Como é que fala não pra essa foda que é foda? Como é que fala não? Se quem não vale nada, vale a decepção. Como é que fala não pra essa boca gostosa? Como é que fala não pra essa foda que é foda? Como é que fala não? Se quem não vale nada, vale a decepção. Eu já não sou teu, baby. resolver assim, ó. Tuas mentiras não caíram bem, e a verdade não matou ninguém. Mas como fosses capaz de me enganar assim? Pois tu só faz o que te convém, e numa escala de 0 a 100, tu não és nada, tu não és nada. Não, sei que tu não tava bem, mas bastava só dizer: já não quero mais ficar, não. Há motivos pra te amar. Onde foi que eu errei? Se por ti sempre lutei, a nossa relação foi em vão. Em vão, em vão. Então me diz que já não queres mais. Eu já desisti de ti, não consigo olhar pra ti. Eu já não sou teu, eu já não sou teu, eu já não sou teu, baby. Eu já não sou teu, já não sou teu, já não sou teu, eu já não sou teu, já não sou teu. Se o Cassinho produziu, é mais um é que explodiu. A rainha do paredão me disse que vai embora porque não suporta a solidão. Que eu não sou carinhosa e que eu não sei mais te amar. Que esqueci dos pequenos detalhes que te fez me amar. Das juras de amor que eu fiz, que te fizeram ficar. Se é verdade tudo que tá dizendo, eu não posso negar. E dói no fundo da minha alma que você queira terminar. Minha mente louca ao se sentir segura, não soube valorizar. Acho que eu vou chorar. A verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Minha voz se quebra, estou tremendo de medo, pois sem ti não sou nada. Se for embora eu sei que vou morrer, meu mundo vai se acabar. E é difícil pra mim sem teu amor não sou nada. E arrependida de todos os meus erros, peço por favor que não me deixe, que não me abandone, porque forte eu não sou. A minha rainha do paredão, Simone Morena. Diz pra mim, rainha do paredão, banda louva. De tudo que tá dizendo eu não posso negar. E dói no fundo da minha alma que você queira terminar. Minha mente louca se sente segura, não soube valorizar. Todo amor que me dava me arrependo, acho que eu vou chorar. Se quebra, estou tremendo de medo, pois sem ti não sou nada. Se for embora, eu sei que vou morrer, meu mundo vai se acabar. E é difícil pra mim existir, sem teu amor não sou. o que forte eu não sou. Posta nada, tudo apagado, perfil sumiu e eu tô bloqueado. E o que fazer pra te esquecer? Tudo que eu faço só dá você. Me deito, lembro do seu beijo, respiro, sinto o seu cheiro. Aí aumenta o meu desejo e bate mais o desespero. Eu viro copo, eu seco litro, cada vez mais me sinto lixo. Cadê você? Só tem lembranças, o baby doll, as alianças. Eu viro copo, eu seco litro, cada vez mais me sinto lixo. Cadê você? Só tem lembranças, o baby doll e as alianças. Deito, lembro do seu beijo, respiro, sinto o seu cheiro. Aí aumenta o meu desejo e bate mais o desespero. Eu viro copo, eu seco litro, cada vez mais me sinto lixo. Cadê você? Só tem lembranças, o baby doll, as alianças. Eu viro copo, eu seco litro, cada vez mais me sinto lixo. Cadê você? Só tem lembranças, o baby doll e as alianças. Ora, essa é a história real de um amigo e um garçom na porta do bar. Pergunte o que eu fiz para sofrer por amor. Hoje eu não sou mais feliz. Não sei por que tu me deixou. Quero encontrar o amor. Amigo, ajude por favor. Quero encontrar o amor. Partiu e nunca mais voltou. De princesa, mas isso eu não vou negar. Cuidei e dei muito carinho, pois ela quis me machucar. Quero encontrar o amor. Amigo, ajude por favor. Quero encontrar o amor. Partiu e nunca mais vou. Ele para de sofrer, por isso estou na solidão, pois ele clama por te ver. Quer encontrar o amor. Amigo, ajude por favor. Quer encontrar. Ser desprezado assim, hoje eu te quero tanto. Imploro pra voltar pra mim. Quero encontrar o amor. Amigo, ajude por favor. Quero encontrar. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando eu respondia oi meu bem na mesma hora. E hoje é só oi. Tchau. Oi, fica com Deus. E de vez em quando boa noite. E sentimento seu nem. Eu respondia oi meu bem na mesma hora. E hoje é só oi. Tchau. Oi, fica com Deus. E de vez em quando boa noite. E sentimento seu se estiver comigo. Tudo vai ficar melhor, meu mundo vai ficar bem. Meus dias vão ser mais felizes se você estiver comigo. A gente se combina tanto, eu não me vejo sem você. Vem viver a vida do meu lado. na bota. Tudo vai ficar melhor, meu mundo vai ficar bem, meus dias vão ser mais felizes se você estiver comigo. Tudo vai ficar melhor, meu mundo vai ficar bem, meus dias vão ser mais felizes se você estiver comigo. A gente se combina tanto, eu não me vejo sem você. Essa miséria. Ô, máquina. Eu só estou te ligando porque não está batendo. Suas provas exibidas com as informações que eu tenho. Então, onde entrou, bacou nessa trama? Travesseiro, um lençol e a cama, um cinzeiro e duas taças de vinho. Tô com as imagens e sei que mané sozinho, que mané sozinho. Mãozinha pra cima, vem, diz. Depois da porta tenho a rua. Infiel é o que eu desejo pra você. Tome o caminho da rua e leve o meu falso. Boa sorte, a vida continua. Quero você pintada de ouro nesse baldar nua. Depois da porta tem a rua. Infiel é o que eu desejo pra você. Tome o caminho da rua e leve o meu falso. Boa sorte, a vida continua. Não quero você pintada de ouro nesse baldar nua. Só estou te ligando porque não está batendo. Suas provas exibidas com as informações que eu tenho. Então, onde entrou, batom nessa trama? Travesseiro, lençol e a cama, um cinzeiro e duas taças de vinho. Tô com as imagens e sei que mané sozinho, que mané sozinho. Depois da porta tem uma rua. Pra você, tome o caminho da rua e leve o meu falso. Boa sorte, a vida continua. Não quero você pintada de ouro nem se volta nua. Depois da porta tem a rua. Infiel é o que eu desejo pra você. Tome o caminho da rua. Boa sorte, a vida continua. Não quero você pintada de ouro nem se volta nua. Nua. Prepara o chifre que lá vem pedrada, Thaís Reis. Obrigada pelo convite. Senhora cartomante, devolva o que eu te paguei. Eu juro que acreditei que ele fosse voltar, diz Clecinha. Senhora cartomante, estava escrito no panfleto que desvendava os segredos, mas leu errada minha mão. Você falhou na previsão. Olha aí nos búzios, carta de tarô, a localização do meu amor. Será que no caminho ele se perdeu e foi tudo mentira o que você me prometeu? Olha aí de novo a bola de cristal. Vê se nesse mundo existe outra igual. Use sua magia e me dê uma resposta. Thaís, você jurou que ela voltava em 24 horas. Você jurou pra mim que ele voltava em 24 horas. Oh, bebê! Chora, menino! A rainha do paredão! Senhora cartomante, estava escrito no panfleto que desvendava os segredos, mas leu errada minha mão. Você falhou na previsão. Olha aí nos búzios, carta de tarô, a localização do meu amor. Será que no caminho ele se perdeu e foi tudo mentira o que você me prometeu? Olha aí de novo a bola de cristal. Vê se nesse mundo existe outra igual. Use sua magia e me dê uma resposta. Thaís, você jurou que ela voltava em 24 horas. Olha aí nos búzios, carta de tarô, a localização. Ache ele pra mim. Será que no caminho ele se perdeu e foi tudo mentira o que você me prometeu? Olha aí de novo a bola de cristal. Vê se nesse mundo existe outra igual. Use sua magia e me dê uma resposta. Thaís, você jurou que ele voltava em 24 horas. Clecinha, ela jurou que ele voltava em 24 horas. Essa aí é minha boca, viu?